O tema da palestra de hoje é baseado no trecho de Lucas, granjeai para vós, amigos, com a riqueza vil, né? Mas esse tema vem de uma parábola falada por Jesus, né? Que se intitula O Administrador Desonesto, né? Um texto de Lucas. E eu quero comunicar a vocês que eu tenho também o evangelho aqui, ó, tudo assinado aqui no meu curso de Emaús. Então hoje estou bem preparado. Dizia ainda a seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado por lhe haver dissipado os bens. Então tinha um homem rico que estava administrando os bens dele, e ele soube que esse administrador tinha pegado os bens do patrão. Chamando-o, disse-lhe: o que ouço falar de ti, presta contas de tua administração, porque já não poderás mais administrar. Disse então o administrador consigo mesmo: que farei agora que meu patrão tira de mim a administração? De capinar não sou capaz, de mendigar tenho vergonha. Já sei bem o que vou fazer para me receberem em suas casas quando for removido da administração, que os outros recebam ele, né? Convocando então um a um os devedores do seu senhor, dizia ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 barris de óleo. Disse-lhe: toma os teus papéis, senta-te depressa e escreve 50. Depois disse ao outro: e tu, quanto deves? Respondeu: 100 sacas de trigo. Disse-lhe: toma as tuas letras e escreve 80. O patrão elogiou esse administrador iníquo por ter agido com esperteza, porque os filhos desse mundo são mais espertos do que os filhos da luz no trato com seus semelhantes. À primeira vista, até aqui, né, parece que Jesus quer dizer que é louvável enganar, né? Porque ele havia roubado o seu patrão, e aí, como ele sabe que ele vai ser despedido, ele pega, para que os outros possam ser amigos dele, né? Ele diminui as dívidas do patrão, ele não perde nada, né? Ele continua ganhando. E aí o patrão elogia ele pela esperteza com que ele usa. Mas tem uma coisa que é bem interessante a gente observar. Ele elogia por causa da esperteza desse administrador safado, né? Porque os filhos deste mundo são mais espertos do que os filhos da luz. Qual é a diferença entre os filhos deste mundo e os filhos da luz? Aqui começa a interpretação do texto, né? Quer dizer, as pessoas que vivem para o mundo da matéria, da imoralidade ainda, né? Utilizamos dessas safadezas, né? Até para nos beneficiar e conquistar amigos. Os filhos da luz não tirariam os recursos do patrão e nem fariam isso com o mundo da matéria, com o dinheiro, né? Então, essa é a diferença. Não é que hajam filhos desse mundo e filhos de outra coisa, né? Todas as pessoas, que uns são chamados filhos do mundo, ou seja, filhos da matéria, que dão intenção à matéria, e outros que dão intenção à luz, à moral, né? E ali diz assim: eu vos digo, granjeai para vós amigos com a falsa riqueza, para que quando ela vier a faltar, vos recebam nas tendas eternas. E parece que é uma indicação assim para nós enganar, né? Pegar as nossas coisas aqui e enganar. Mas como, na verdade, nós auxiliamos os outros de forma material que todos nós precisamos? Com a matéria, não é verdade? Então, até na explicação do Evangelho diz assim, ó: o patrão não elogiou o administrador pela fraude cometida, mas pela esperteza. E nós devemos empregar a prática do bem, pelo menos o esforço que os maus empregam para fazer o mal, que é utilizando a matéria, né? Oh, quem usa os bens terrenos para socorrer os necessitados, granjeia amigos que rogarão a Deus por ele, a fim de que alcance as tendas eternas no paraíso. Ou seja, se nós utilizarmos os bens para ajudar os outros, os bens materiais nossos para ajudar os outros, mesmo que não sejamos lá essas coisas, terão aqueles que nos defenderão. E com certeza, se nós ajudamos, teremos também as nossas recompensas, né? E até continua na explicação, as riquezas são alheias, não nos pertencem. Então, nosso uso para com elas, fazemos o bem aos outros. Estão em nosso uso, né, das riquezas para fazermos bem aos outros. Enquanto que as graças são nossas, porque Deus nos las dá para que fiquem eternamente conosco. É claro que a riqueza de valor... riquezas... depois tem uma parte aqui que vai complementar. Continuando a parábola. Quem é fiel nas coisas pequenas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas coisas pequenas, também nas grandes é injusto. E aqui vem a explicação que eu estava lendo aqui. Riquezas de valor tão alto, ele não as confiará se nem somos fiéis nas coisas pequenas, né? Por menor que elas sejam. Então, diz ele na parábola, portanto, se na riqueza falsa não fostes fiéis, que é a riqueza pequena, quem vos confiará a verdadeira, que é a riqueza da luz, a riqueza espiritual? Veja como faz a relação das duas coisas novamente. E se não fostes fiéis nas coisas alheias, quem vos dará o que é vosso? Quer dizer, se nós utilizarmos bem as coisas da matéria, que não é nossa, que nós estamos aqui para fazer o progresso, a evolução, etc., né? Se nós utilizarmos bem, merecemos as riquezas espirituais. E então conquistaremos, né, a evolução, as situações melhores. Se nós, nem na riqueza pequena, que nós sabemos medir, né, que é as coisas da matéria, não usamos bem, como vamos querer merecer as coisas da luz, as coisas de Deus? Então aqui, analisando bem essa parábola, nós vamos ver várias situações bem claras, que não é simplesmente pega, granjar amigos com a falsa riqueza, pega o dinheiro que tu tens aqui, né, que nem ele está ali utilizando o dinheiro dos outros, rouba e vai fazer amigos para ti, né? Mas ele aproveita dessa situação aqui para mostrar que tipo de pessoas também nós somos, né? E que merecimento real nós temos. Se nós, quando ele finaliza a parábola, dizendo, né, se nós não somos fiéis nas coisas pequenas, não seremos fiéis nas grandes. Então, às vezes, a gente pede coisas grandiosas a Deus, né? Se nós não somos fiéis nas pequenas. Ou vou falar uma... Não que seja pequena, vamos pegar um exemplo, né? Aí nós temos braços, pernas, né, cabeça, roupa, comida, casa, etc. O que são as coisas pequenas? São coisas importantes, né? Vamos pegar só a nossa mente, senão. O que é que nós utilizamos a nossa mente? A nossa capacidade de falar. O que é que nós falamos? A nossa capacidade de ouvir. O que nós procuramos ouvir? Quer dizer, nós queremos às vezes grandes graças, mas aquilo que temos, que é o básico, embora sejam também grandes, nós não utilizamos devidamente para propagarmos, né, o bem. Então isso é importante da gente começar a pensar, né, para que realmente a gente possa merecer as coisas grandiosas, que é as coisas da luz. Se nós temos tendência a falar mal em vez de falar bem, se nós temos tendência a olhar as dificuldades, ou melhor, os defeitos dos outros, ao invés de olhar as qualidades, se até isso nós temos essa tendência e é muito grande, como que nós vamos querer ter coisas grandiosas de Deus? Se nem nas coisas básicas que nós dispusemos, nós não utilizamos bem. Nós poderíamos conquistar grandes amigos falando bem deles, né? Falar bem de todo mundo. Mesmo que eles não sejam essas grandes coisas, nós ficamos falando bem, não para, vamos ver, enganar, mas para combater até uma certa tendência negativa. Isso também é usar um instrumento que nós temos para produzir coisas boas. Né? Então isso nos chama a atenção e faz com que a gente se aprofunde realmente nesse tema tão importante, né? Granjear amigos com a riqueza até vil que tens, né? Utilizando até dos bens materiais, como nos coloca aí para a gente realmente se esforçar. Vou continuar. Outro Ademir.